nos paredões do Brasil, nos cabarés de todo o Brasil, o filho do brega. Se não vem pelo amor, então vem pela dor. Você tinha tudo o que queria, uma vida de alegria, não lhe faltava nada. Mas você me mandou embora, jogou minha roupa fora, ô mulher malvada. Esse homem que você botou pra fora, usou e abusou, depois lhe mandou embora. Esse homem que você botou pra fora, usou e abusou, depois lhe mandou embora. Eu não te quero mais, vai! Não ande atrás de mim, você tem que pagar, você que foi ruim. Não lhe suporto mais, vai embora por favor. Eu lhe dei o meu amor, você quis ver meu fim. Eu lhe dei o meu amor, você quis ver meu fim. Chora, chora! Vamos lá, carinha! Essa é pra comer água no cabaré de Samarone, viu? Eu torro do dinheiro do morango todinho lá essa porra. É! Tô! Xô, xô, xô, xô. Portão do Arrocha! Você tinha tudo o que queria, uma vida de alegria, não lhe faltava nada. Mas você me mandou embora, jogou minha roupa fora, ô mulher malvada. Esse homem que você botou pra fora, usou e abusou, depois lhe mandou embora. Esse homem que você botou pra fora, usou e abusou, depois lhe mandou embora. Eu não te quero mais, chora, vai. Não ande atrás de mim, vem bebê, vem. Você tem que pagar, você que foi ruim. Não lhe suporto mais, vai embora por favor. Eu lhe dei o meu amor, você quis ver meu fim. Eu lhe dei o meu amor, você quis ver meu fim. E essa é pra entrar em coma alcoólico, meu irmão, pra chegar em casa de manhã, vai embriagado. Arrocha, arrocha. Esse é o